Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar compartilhando com vocês sobre o curso de treinamento para obreiros, líderes ministeriais, jovens pastores e todos interessados. Estamos falando sobre fé e vimos até agora que fé não é esperança. A esperança está ligada à escatologia, à esperança da volta do Senhor Jesus. A fé diz respeito ao poder que Deus nos concedeu para operar a obra missionária. O texto de Marcos, capítulo 11, no versículo 24, diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Jesus também disse: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Dois textos que são claros, irmãos. Se nós pedirmos alguma coisa com fé, nós recebemos aquilo que estamos pedindo, se esse pedido estiver em concordância com a palavra do Senhor. O outro texto também diz: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então nós recebemos da parte do Senhor, porque nós cremos na palavra do Senhor, nós cremos naquilo que ele nos mandou realizar. A fé para a salvação não é diferente. É isso que a Bíblia diz a respeito da salvação, pelo menos em alguns versículos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça, irmãos, vem de Deus. É um favor imerecido, mas nós recebemos mediante a fé nesta obra salvífica da parte de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37, diz assim: E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando Jesus estava orientando aos discípulos que aqueles todos que o procurassem, ele os acolheria e se eles crescem, eles seriam salvos, seriam acolhidos pelo Senhor e salvos pelo Senhor. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aquele que crê no Senhor, invoca, suplica, pede pela sua presença, crendo que o Senhor é o que é, então ele é salvo, porque o invoca e recebe a salvação. Em Romanos 10, ainda, no versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha aí mais um critério para salvação. Se confessamos com a boca a Jesus como Senhor, e se no nosso interior, no nosso coração, cremos que Deus o levantou dos mortos, então seremos salvos, porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A fé, portanto, é para a salvação, não há esperança. Esperança diz respeito à volta do Senhor. Mas antes da volta do Senhor, é preciso que se configure um tempo, e nesse tempo, os que crerem no Senhor como Senhor e Salvador sejam salvos. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. As chagas de Jesus prometem, na verdade, as chagas de Jesus, Deus promete que sejam o remédio para a nossa cura. Então, nós temos a certeza de que, crendo no Senhor, crendo naquilo que foi anunciado acerca do Senhor, crendo naquilo que ele viveu, crendo na sua morte, crendo na sua ressurreição e ascensão, crendo até na sua volta, nós recebemos poder e autoridade para realizar a obra missionária. Tão somente é importante que reforcemos a ideia de que a fé é para o tempo presente, a fé não é para o futuro, como nós já mencionamos na unidade anterior. Jesus deseja realizar milagres em nossas vidas, e ele deseja realizar esses milagres e nos dá o poder e a autoridade para realizá-los. Tão somente precisamos crer na obra do Senhor. Jesus não vai fazer nenhum milagre se não curar alguns poucos enfermos impondo as mãos nesses que creram. Esse texto de Marcos 6, versículo 5, está ligado à rejeição que Jesus teve em Nazaré. Como Nazaré foi um empecilho para a obra do Senhor, eles se escandalizaram pelo filho de José e Maria estarem ali e não acreditaram que ele de fato era o filho de Deus, então não creram e Jesus não realizou o que poderia manifestar naquele lugar. E não realizou porque eles não creram e não realiza quando nós não cremos ou quando nós colocamos algum empecilho para a obra de Jesus em nossas vidas. Se observarmos ainda outros textos, então peguei minha Bíblia, diz o pastor Hagen, então peguei minha Bíblia, abri em 1 Pedro 2:24, dei-lhe e disse: você poderia ler esse versículo? Ela leu o caso de uma senhora que ele operou. Ela leu, carregando mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E percebeu então, além do tempo verbal, claro, percebeu que Deus já tinha realizado por ela e por nós aquilo que precisava ser realizado. Se você for para Mateus, capítulo 28, de 18 a 20, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, e continua, né? fazendo discípulos, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho dito. Jesus está falando para os discípulos: eu tenho toda a autoridade e eu concedo essa autoridade a vocês. Vão e realizem as obras. Em outra passagem, Jesus diz que nós poderíamos realizar obras maiores até do que ele realizou. Não porque, de alguma maneira, ou sobre qualquer aspecto, sejamos maiores do que ele. Não é isso, irmãos. É que o ministério de Jesus é um ministério específico para a salvação da humanidade. Nesse aspecto, não há nada maior do que a obra que ele realizou, mas foi um ministério de 3 anos. E ele sabia que a igreja, de posse do seu nome, do seu poder, da sua autoridade, poderia realizar coisas maravilhosas. E isso tudo está à nossa disposição. Agora, quando a pessoa não crê, ainda que nós oremos por ela, se ela não crê, ela não poderá experimentar da cura. Entenda, a fé lida com o presente e não com o futuro. Quando a pessoa diz: eu creio que um dia Deus vai me curar. Não deve ser essa a resposta. Você deve orientar as pessoas, você que é líder ministerial em alguma área, você deve orientar e dizer: você já tem em si a presença de Deus. E como tem em si a presença de Deus, se você crê no Senhor Jesus, o poder e a autoridade para curar e ser curado por Deus está em você, basta que você creia. Porque a fé é a evidência das coisas que se não veem, como nós já estamos falando várias vezes no texto de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. A palavra de Deus só operará a favor de alguém e não operará em seu favor, a menos que a pessoa receba no presente. Se você quer ser curado e crê que receberá sua cura no futuro, então isso não é fé, isso é esperança. Você de fato não está com a fé para experimentar a cura, e a esperança está mal colocada. Porque a esperança diz respeito à volta do Senhor Jesus. Se refere ao futuro, trata-se da esperança da volta de Jesus, da esperança da glória eterna, da esperança do que vamos desfrutar com Ele eternamente. Diferente da fé. A fé diz: é meu, é minha autoridade, eu recebi do Senhor. O Senhor me emprestou, o Senhor me concedeu, o Senhor me autorizou, o Senhor me conferiu esse poder e essa autoridade. Eu tenho o poder concedido por Jesus e agora está em minhas mãos receber ou não a bênção de Deus, a cura de Deus, e está em minhas mãos operar em nome de Deus a obra missionária. A fé, queridos, é do coração e não da mente. Se você tiver o cuidado de ler os livros de John Wesley, você descobrirá que ele usava um termo que facilita a nossa compreensão para receber ou se referir à fé mental do que o termo que nós estamos utilizando. Ele chamava a fé mental de assentimento mental. É preciso entender que Wesley teve grande influência da sua mãe no que diz respeito à disciplina, à formação, à experiência com Deus pelo dia a dia, pelo conhecimento da palavra. Ou seja, por tudo aquilo que a Bíblia lhe concede através do conhecimento, através do que ele aprende na palavra do Senhor. Susana Wesley cooperou maravilhosamente com seus filhos nesse particular. Mas o pai de Wesley, Samuel, trabalhava muito com uma coisa chamada o testemunho interior do Espírito. Eu vou repetir, o testemunho interior do Espírito, que vai além do assentimento mental. Esse testemunho interior do Espírito testifica, confirma, testemunha no meu coração que eu sou filho de Deus. Depois ele testifica que eu fui justificado, testifica que eu sou salvo, testifica que eu sou santificado e estou me santificando em direção à perfeição, em direção à plenitude de Deus. E por isso, Wesley vai ensinar muito a respeito dessa questão, onde as pessoas concordam mentalmente que a Bíblia é verdadeira, mas de fato não creem com o coração naquilo que a Bíblia diz. Elas concordam com tudo, mas acabam não experimentando tudo o que a Bíblia diz. Ele volta frustrado da sua primeira tarefa missionária nos Estados Unidos e vai procurar pessoas que possam ajudá-lo para experimentar a fé que abrasa, que aquece, que ilumina os olhos, aquece o coração, a fé que faz tornar operante a obra missionária. Se você estiver somente concordando mentalmente com tudo que a Bíblia diz, dirá que crê na Bíblia. Dirá até que a Bíblia é verdadeira, mas não crê que ela é verdadeira para você. Na prática, na hora de operar sinais e maravilhas, na hora de operar, realizar o que Jesus mandou realizar, na hora de fazer o que Jesus fez, então você crê que isso tudo é verdade, mas você não tem ousadia, coragem, intrepidez para realizar a obra missionária, porque o Espírito não testifica, não confirma no seu espírito, no seu interior, que toda autoridade te foi dada. E por isso você se priva como líder e fica sendo alguém que crê na Bíblia, que explica a Bíblia para muitas pessoas, mas que não realiza os sinais e maravilhas que Deus tem para realizar. Você diria, por exemplo, creio que a Bíblia é verdadeira, mas eu não recebi a resposta do meu pedido. Eu não entendo por quê, mas eu não recebi. O porquê, irmãos e irmãs, é por causa desse testemunho interior que é maior que o assentimento mental. A fé diz: eu tenho autoridade, eu tenho poder e autoridade concedido por Jesus. Eu sou parte do corpo de Cristo. O que ele realizou, eu agora tenho poder para realizar. Assim como os discípulos, após a ascensão de Jesus, a morte, ressurreição e ascensão, saíram realizando sinais e maravilhas, você também vai poder realizar sinais e maravilhas em nome do Senhor. A fé crê e age à altura da palavra do Senhor. Eu repito, a fé crê e age à altura da palavra do Senhor. A Bíblia diz que porque a boca fala do que o coração está cheio, enquanto você declarar que crê em tudo na Bíblia, mas que ainda não recebeu o poder e a autoridade para realizar, para ministrar em nome do Senhor, você não vai realizar. Preste bem atenção nisso. Eu disse ontem, hoje é uma ministração muito especial. Isso define o antes e o depois do seu ministério. Você precisa crer que recebeu. Você precisa crer que tem todo o poder e autoridade, ou não terá nada. Mas quando você começar a crer que recebeu a autoridade e o poder da parte de Jesus, a sua necessidade pessoal será atendida, milagres acontecerão na sua família, milagres acontecerão na nossa igreja, cada um segundo a sua denominação, que seriam como famílias denominacionais desse grande corpo de Jesus Cristo, e um dia todo esse corpo estará reunido. Esse um dia é esperança, é escatologia. Mas para hoje, todos nós precisamos operar segundo a medida da fé que Deus está pronto a liberar sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender a nos apropriar da fé e a liberar a fé pela confissão naquilo que nós cremos. Eu vou ler mais dois textos somente com vocês hoje, para confirmar como, depois da morte de Jesus e do encerramento do seu ministério naquele momento, os apóstolos saíram fazendo aquilo que era a vontade do Senhor, onde Paulo e Barnabé anunciavam o evangelho em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu Paulo pregar, ou Paulo falar, e fixando nele os olhos, e vendo que possuía a fé para ser curado, Paulo então toma uma atitude de ministrar aquele homem, e aquele homem foi curado. Aquele homem de Listra estava sentado, ainda não tinha andado, mas a Bíblia diz que ele já possuía a fé. Todo cristão que tem fé para ser curado, mas que tem temor de agir, que tem constrangimento de agir à altura da fé ou liberar a sua fé para que opere em seu favor, não receberá. Mas se você tiver fé, você vai receber em seu nome e vai receber para outras pessoas, como aquele homem que tinha o seu servo em casa adoentado e ele disse ao Senhor Jesus: Eu creio que basta uma palavra tua e meu servo será curado. Jesus mandou que ele voltasse, e quando ele voltou, o servo já estava curado. Ele que estava partindo já, iria morrer, foi salvo. E outras passagens que você poderá conhecer ou já conhece. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, você se apropria da fé, ministra a fé quando confessa o que crê. A fé não pode ser liberada de dentro do nosso interior, do nosso coração, e fluir na direção de Deus se não confessamos o que cremos. A fé simplesmente não opera sem uma expressão de crença no Senhor ou de uma ação que testemunhe essa crença. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos episódio em que a fé foi vivenciada sem uma ação, ou direta da pessoa, ou por alguém que foi interceder por ela. A fé que somente fica presa no coração, fica só na mente, nunca trará a cura para o seu, para a pessoa que está desejando, para o seu corpo, ou a resposta para a sua oração. Mas a fé do coração, apropriada, operada, fé operante, que é ministrada através dos nossos lábios, realizará essa tarefa. Jesus disse: se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Em Atos 14, verso 8, aquele homem, apesar de paralítico, teve fé. Paulo percebeu que o homem teve fé. Não foi a fé de Paulo que realizou a obra, irmãos. Não, não foi. Foi o próprio homem que teve fé para ser curado. Paulo foi um ministro usado por Deus. Ele obteve sua fé ao ouvir Paulo pregar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo sabia que a fé sem obras é morta. A fé sem obras ou ações é morta. Ele sabia que teria que fazer com que o homem agisse à altura da palavra do Senhor. Então, em Atos 14, 10, Paulo disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando Paulo diz: apruma-te direito sobre os pés, o homem acrescentou a ação, foi além da fé mental e reagiu, agiu conforme a orientação da fé que estava no seu coração e da palavra que foi liberada pelo apóstolo Paulo, e saltou e andou. Se nós queremos ajudar as pessoas, ajudar alguém a ser curado, se você quer ajudar alguém a receber o Espírito Santo, ou se você quer ajudar alguém a ter as suas orações respondidas, então nós temos que dizer para você o que fazer agora. Há duas coisas que devem estar presentes: o crer no Senhor e na sua palavra, e o agir. O crer e o agir. Crer e observar. Como diz o antigo hino, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Se você age sem fé, nada acontecerá. Agora, se você crê sem agir, também nada acontecerá. Ah, eu creio que um dia vai acontecer, mas não age, também não vai acontecer a obra missionária, a obra curadora. Contudo, quando a fé e a ação são combinadas a palavra entra em operação. Contudo, quando a fé e a ação são combinadas, a palavra entra em operação. Para que seja possível a Deus nos ajudar, devemos conservar os nossos corações e mentes abertos à sua palavra. A fé, queridos, é tão simples quanto a palavra de Deus diz que ela é, porquanto a palavra de Deus não mente, não falha. Eu quero orar por você agora. Você é um líder. Pode ser um líder que cuida, da entrada da igreja, um porteiro da igreja, um oficial da escala, não importa qual é a área de trabalho você tem na igreja local. Você é uma liderança que Deus constituiu na terra para dar testemunho de que Ele é real. E se você crer nesta palavra que eu estou lhe dizendo agora, em nome de Jesus, e operar, agir segundo essa fé, você pode ser desde o porteiro ou desde aquele que evangeliza na rua, como até o pastor da igreja, ou a pastora, ou o líder, ou o missionário. É preciso crer e observar tudo quanto Deus, estou acrescentando, ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Se você for fiel e obedecer ao que Cristo mandar, vão acontecer maravilhas e maravilhas na sua vida, na sua família, na igreja local onde você congrega, na sua denominação, na área, do seu trabalho, onde você estuda, na sociedade em geral. Nós precisamos de 100 pessoas que não temam senão o pecado e não desejem nada senão a presença de Deus. Estou citando, entre aspas, aqui, mais uma vez, o grande avivalista e criador de um movimento de santidade que foi John Wesley. Agora, preste atenção, nós poderemos ser muito mais eficazes, nós poderemos ser muito mais conforme a imagem e a semelhança de Deus. Basta sermos como o fiel que obedece ao que Cristo mandar. Senhor, em nome de Jesus, eu agora ministro sobre todos os meus irmãos. Dia a dia o Senhor tem acrescentado mais pessoas a esse grupo, tanto no WhatsApp quanto no blog. Eu ministro sobre eles uma fé operante, uma fé que conhece a palavra profundamente e cada vez conhece mais, porque quanto mais conhece, mais se apropria do poder e da autoridade que o Senhor nos concede. Agora mesmo, eu te suplico que o Senhor realize um primeiro sinal e maravilha nesse grupo extraordinário. Nós já temos tido sinais de amor, de solidariedade, de oração, de comunhão, tem sido muito bom. Mas agora, Senhor, confirma, Senhor, a obra das nossas mãos e dá aos teus filhos autoridade para realizar sinais e maravilhas em teu nome, para todos aqueles que o cercam e para também outras pessoas que estão em outras nações, agora mesmo, e que os irmãos continuem compartilhando depois um com o outro. Eu fui revestido pelo Espírito Santo. Eu ministro sobre eles o enchimento do Espírito, o testemunho interior do Espírito, e que eles sintam o seu coração abrasado agora. Eles sintam a sua mente abrasada, o seu interior todo abrasado, e eles sintam-se na autoridade de realizar aquilo que o Senhor Jesus realizou. Tira toda a timidez, tira toda a timidez, tira todo o espírito de dúvida, tira tudo que é contrário à obra do Senhor. Porque aquele que duvida é como a onda do mar. Senhor, em nome de Jesus, dá a eles uma fé convicta, dá a eles uma fé tremenda, dá a cada um deles uma fé operante, de tal maneira, hoje, sábado, haja um enchimento do Espírito por toda a parte e depois nós tenhamos o testemunho disso, não para nós, mas para a tua glória. E que ainda hoje os teus filhos comecem, investidos de autoridade, a orar e expelir espíritos malignos que estão atrapalhando territorialmente, estão atrapalhando a obra da igreja, estão atrapalhando o avanço das nações, estão atrapalhando a conversão das pessoas, e que eles tenham autoridade para curar enfermos e para estabelecer o teu reino. Na verdade, ele já está estabelecido, mas para dar testemunho do teu reino, aqui e agora, em nome de Jesus, porque não nos basta fazer um curso de treinamento de obreiros e ter tudo isso na mente e continuarmos da mesma maneira. Senhor, agora, em nome de Jesus, dá poder e autoridade a cada irmão e a cada irmã, dá disciplina, dá zelo pelas tuas coisas, coloca em ordem cada coisa, Senhor. Nós precisamos de uma comunidade cristã zelosa, precisamos de uma comunidade cristã disciplinada, que não se atrapalha com a agenda, não se atrapalha com o tempo que deve ser separado para a família, primeiro para a comunhão contigo, depois para com a família, depois para com a igreja, com estudo, com trabalho e com lazer. Opera poderosamente, de tal maneira, Senhor, que essa fé operante seja um testemunho vivo de que tu és real e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós ministramos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a inspiração, o poder do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós, faça com que sejamos ministros com autoridade, hoje e até o dia da vitória final. Amém, amém e amém.